Senhor, eu oro pelos meus todo dia. Mas às vezes parece que não adianta, é sempre a mesma rotina. Sentado na esquina eu começo a pensar, quando vai ser o dia que tudo isso irá mudar? Eu tenho muita fé em minhas orações e que Deus irá tocar em todos os corações. Eu prego sobre a vida, eu mostro do seu amor. Então, Pai, quebre os corações de pedra e use-os pro seu louvor. Derrama da sua chuva e do seu perfume sobre os corações que estão cheios de ciúme. Também quebra toda a inveja e toda a sensualidade, porque eu sei que o Senhor ainda procura adoradores de verdade. Deus deu inteligência, então a gente tem que entender. Você sem Deus é nada, só que Ele sem você. É sempre o soberano, o rei dos reis, então começa a ver. O homem que morreu na cruz por mim e por você. Então eu agradeço Deus e obrigado por me converter, porque foi uma prova de amor que eu nunca vou esquecer.